Boletim de ocorrência. As prisões de James Brown são um capítulo à parte na história da vida dele. Sabe-se, com certeza, que ele amargou duas longas temporadas na cadeia. Na primeira vez, em 1949, ele foi condenado por assalto à mão armada. Passou 2 anos trancado num reformatório, até que entrou num coral gospel, o que lhe garantiu uma condicional para cumprir a pena em liberdade. Ano: 1988. Acusação: agressão. Adrienne Brown, mulher do cantor, dá parte na polícia acusando o marido de tê-la agredido violentamente. Moçada ligada na Trip, aqui quem tá falando é o Marco Túlio, eu sou o guitarrista do Jota Quest. Bom, vamos falar um pouquinho de James Brown. Pô, James Brown, cara, eu acho que simboliza na sua essência o que é um artista. Um artista que independe de marketing, independe do que é o comercial, o que é conceitual. É aquele artista de alma, totalmente. Então, pra vocês que não sabem, ele é o artista mais sampleado do mundo. Todo mundo rouba a batida do James Brown, aquelas baterias, aquela coisa maluca dele, super dançante, vigorosa e contagiante para fazer suas músicas. MC Hammer, Michael... Pô, muita gente já fez isso aí. Alô, Trip, aqui é Marcelo, vocalista e guitarrista do Mascavo Roots. James Brown é o seguinte, toda vez que eu escuto James Brown, eu consigo ver um baterista suando porque ele está na maior quebradeira, um guitarrista muito feliz porque ele não está fazendo trabalho nenhum, um baixista comandando, entendeu? Ele é o orquestrador nato de tudo que se faz de bom e dançante dos últimos 30 anos para cá. James Brown não é uma referência. James Brown é o pilar da música contemporânea. Sem ele, a música contemporânea não ia existir da forma que existe como é hoje. A relação do James Brown com o Mascavo Roots, em termos de influência, é a de que nós tentamos fazer, né, um caldeirão. Mas o James Brown é parte influente por conta de ele ter o apelo direto aos quadris, né, principalmente das mulheres. Né, porque se a mulher dança, o homem dança atrás, graças a Deus. E o James Brown é aquele som esfumaçado de final de noite, entendeu? Que as pessoas sabem exatamente o que querem. Ano: 1994. Acusação: agressão. Durante a condicional, James Brown é detido por bater na mulher Adrienne, que ficou ensanguentada de tanto apanhar. Eu sou a Soninha, da MTV. Quem não cresceu dançando James Brown, ouvindo James Brown e acompanhando aquele visual cabuloso dele na televisão, aquelas calças de lycra azul turquesa, assim, aquela peruca, e ele aprontando as maiores barbaridades. Eu acho que James Brown escapou de ser brasileiro por algum engano, assim, na fila de reencarnação, porque ele faz umas coisas abomináveis, ele bate em mulher, cara, ele dirige bêbado, e aí ele puxa a cana, mas ele tá aí, entendeu? Meio malandro, mané, mané, assim, eu tinha um sonho, uma época do James Brown conhecendo o Tim Maia e os dois trocando uma ideia e fazendo um som assim pra ver que bicho que ia dar, entendeu? E, puta, já fiz muita fita de festa assim, gravando com amiga minha uma música do James Brown, 3 outras, outra do James Brown e mais 3 outras. Então acho que são daquelas coisas que ficam na memória das pessoas, assim, como uma comida boa da infância, como escola, assim, fica meio na memória afetiva. E aí, claro que pra quem faz música, isso sobe alguma hora, né? Mas pra quem não faz, também tá aí presente. Marinho, Pavilhão 9, o baixista aqui. No meu jeito, que é como baixista, cara, que adoro funk, o cara tem muito a ver no jeito de eu tocar, cara. Então, pra mim, o cara tá lá no patamar, assim, do alto, com o Hendrix, junto com George Clinton, Sly, é isso aí. Ano: 1995. Acusação: agressão. James Brown é preso novamente por agredir a mulher. Adrienne morreu pouco depois numa cirurgia de lipoaspiração mal conduzida pelo médico. Bom, sou Yuka, baterista do Rapa. O James Brown, ele teve várias funções legais. Além de ser o cara que empacotou mesmo a coisa do funk, né? Eu acho que ele foi simplificando o rhythm and blues, até a mesma coisa do jazz, do rock and roll, foi simplificando, cada vez colocando mais groove, mais dançante e tal. E ele descobriu muitas saídas que são usadas até hoje, entendeu? Então acho que ele não só influenciou toda a coisa da black music que se faz hoje, mas também coisas fora dos Estados Unidos, entendeu? Até mesmo aqui no Brasil, com certeza o Jorge Ben foi influenciado pela levada do James Brown, né? O reggae também. Então, eu acho que ele é um dos pilares da música moderna para mim. É isso. Valeu. Então é isso aí, aqui quem fala é Rogério Flauzino, do Jota Quest. Nesse momento tá tocando ali nada mais nada menos que James Brown. James Brown, que é o pai, eu acho que é o pai de tudo. Negro, sofrido, ralação, com todas as suas peculiaridades pessoais, enfim, aqueles problemas todos que ele tem na vida dele. Pô, eu acho que é o cara que mais expressou, mais botou a raiva do soul e da música negra no funk pra fora. Ele foi o cara que inventou o ritmo e que botou a raiva na voz. Só ele, foi ele que fez isso a primeira vez, e depois todo mundo viu qual era o limite para se gritar uma música de funk. James Brown pra mim é isso, é o ápice do funk, da voz do funk, a falta de limite. É muito bom. Ano, 1998. Acusação: porte de drogas, porte ilegal de arma, disparo de arma. James Brown é preso com maconha e a família decide interná-lo numa clínica para tratar do vício em analgésicos. Uma semana depois de deixar o hospital, o cantor dispara sua metralhadora automática dentro de casa. A justiça obriga o cantor a submeter-se a um tratamento de desintoxicação que dura 6 meses e termina em julho de 98. É quando ele entra no estúdio para gravar I Am Back, CD inédito que vai ser lançado no mundo todo até o final do ano. Aqui é Rossi, Pavilhão 9. Bom, a primeira vez que eu escutei James Brown foi em 80 e fiquei pirado assim porque achava a batida muito envolvente. Com certeza uma grande base aí para influenciar a gente para fazer as coisas que a gente está fazendo hoje. Aí James Brown, sem dúvidas, é do caralho. Eu sou o Benegão, do Funk Funk. Tinha uma entrevista do Robert Plant, ele falando que ninguém falou, por que ninguém nunca tinha conseguido a pegada do John Bonham na bateria, sacou? Aí ele falou, pô, todo mundo estuda pra caralho, os caras metalheiros, sei o que, estuda pra caramba, não consegue tirar o som que o cara tirava, nem querendo muito, sacou? Aí ele perguntou por quê, ele falou, que simples, porque o John Bonham, tipo assim, só ouvia James Brown e Motown, sacou? Tipo assim, coisa que esses caras nunca vão ouvir, então os caras nunca podem nem chegar aos pés do cara, porque, tipo assim, o cara só ouvia, tipo, negociar, o cara ouvia qualquer outra coisa, menos James Brown, ele só ouvia as batidas funkeadas do cara, sacou? É funk com a porrada do cara, sacou? Então James Brown tem influência, assim, mais do que ninguém pensa, assim. É o mundo, né? O cara é o mundo, é o mundo à parte, assim. É o homem. Alô, meu nome é Jorge do Peixe, faço parte do combo de percussionistas da Nação Zumbi e faço vocal também. Bom, para falar de James Brown, a gente tem que pedir licença mais de 3 vezes, né? O veinho hoje em dia, furacão das antigas, influenciou uma par de gente, acho que no mundo todo. Desde do pessoal Gerson King Combo, que fazia no Rio já uma parada de funk e soul, passando por Tony Tornado, eu acho que Jorge Ben se ligava também naquele baticum do violão, da viola, todo mundo que faz hip hop em todo mundo, né? Desde os asiáticos, os americanos em si, os brasileiros que mexem com hip hop, todo mundo tem raiz de James Brown, tem um pouquinho que pegou emprestado dele. Todo mundo que mexe com hip hop sampleia James Brown, ou seja, ele influenciou várias décadas, várias gerações de músicas, seja rock and roll, seja funk, seja hip hop. Ele vai continuar influenciando, né? Ele tá, cada vez que ele vem, ele lança um petardo ali e todo mundo se amarra no beat, no groove e nas boas vibes que ele manda, assim. Destaco dele Hot Pants, Calças Quentes, que mostra os maiores desempenhos dele, assim. James Brown, ele é Godfather of Soul. Beleza. Você ouve agora, em primeira mão, a música Papa's Got a Brand New Bag, remake do clássico do próprio James Brown, gravada especialmente para seu novo CD, I Am Back.